amigo de antemão. Porque, meu irmão, eu vou te dizer: além de dinheiro, vontade é poder. Porque, porque, mesmo sem querer, o que não é o que não que pode ser. O que não é que não que pode ser. Pode ser que...